chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela numeróloga que analisa o seu nome, a sua data de nascimento e conclui, hein? Ferrou! Aqueles números que você tenta harmonizar todo mês, mas não adianta, as contas simplesmente não fecham. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Esqueceu o cobrador da ponta direita, ele pulou pra área. Emendado, entrou! Miller, da Alemanha, sem marcação ele botou a bola no barbante. E a primeira paulada de hoje poderia vir no Mineirão, mas não, né? Vem de Brasília, onde o PMDB indicou o senador Edson Lobão, investigado na Lava Jato, para presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Comissão que, segundo o portal G1, conta com 10 dos 13 parlamentares investigados. Comissão que será responsável por sabatinar o indicado de Michel Temer para o cargo de ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, se aprovado, poderá ser um dos revisores das sentenças da Lava Jato. Tapou qualquer mais. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Close, camisa número 11, Marcos II. E na primeira sessão deliberativa do ano na Câmara dos Deputados, adivinha só o que os nossos nobres parlamentares, à exceção dos deputados do PSOL, votaram a favor. Pois é, da instalação de regime de urgência de um projeto de lei que reduz a previsão de punição aos partidos políticos que não prestarem direito às contas após as eleições. Regime de urgência? Por que será, né? A gente morre e não vê tudo, impressionante. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E sabe a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer e que, se aprovada, pode obrigar você a trabalhar por 49 anos para ter direito a se aposentar recebendo o benefício na íntegra? Então, né, cifras levantadas nesta semana pelo portal G1 revelam que nos últimos 3 anos, com dados disponíveis, ou seja, de 2013 a 2015, apenas 4,2% de quem pediu aposentadoria contribuiu com 40 anos ou mais para a Previdência. É um tempo considerado excessivo, esse tempo aí de 49 anos. Resumindo, é ou não é coisa de louco? 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Olha, e se tem algo que os deputados estaduais paranaenses fazem bem, pelo visto, é gastar verba bancada pelo contribuinte. Impressionante, viu? Um levantamento publicado pelo portal Bem Paraná no domingo mostra que no ano passado os parlamentares paranaenses gastaram 19 milhões e 300 mil reais a chamada verba de ressarcimento, o que, segundo eles, não é muito, porque está 1 milhão abaixo do teto de 20 milhões e 300 mil. Maior gasto? Combustível, quase 3 milhões de reais para a compra de 879 mil litros de gasolina. Pois é, combustível que daria simplesmente para dar umas 285 voltas na Terra. Pouquinho, né? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E ele está de volta. Nesta semana, o governador Beto Rich estampou as páginas da Gazeta do Povo em dose dupla com a notícia de que ignorou a intimação do STF e efetuou o pagamento de aposentadoria retroativa ao ex-governador e aliado Orlando Pessutti, e de que o helicóptero contratado para seu uso, né, e de seus secretários custou, segundo o Tribunal de Contas, R$870 mil por horas em que não saiu do chão. Mas claro que é perseguição da Gazeta, né? Pô, para de perseguir o governador, Gazeta, para! 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! Já a outra Gazeta, Gazeta Diário, aqui de Foz, trouxe a informação na segunda-feira de que o agora ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em seu último inquérito em relação à Operação Pecúlio por 435 condutas consideradas criminosas. Pera lá, 435? Tem certeza que o repórter Bruno Soares contou isso aí direitinho, pessoal da Gazeta? Que 435, caramba, espero que não seja tudo isso não, hein? 7! Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E em entrevista à Rádio Cultura, nesta semana, o secretário municipal da Saúde, o corajoso Joel de Lima, que para assumir uma bucha dessas tem que ter aí coragem ou ser meio doido, disse que a secretaria está com dificuldade para contratar serviços como os de laboratório por conta dos estragos provocados pelas situações denunciadas na Operação Pecúlio. Bom, segundo ele, de 16 possíveis fornecedores listados no município, apenas um respondeu a um chamado da secretaria e não pôde ser contratado por conta da falta de certidões. Bom, aí complica, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E menos mal que pelo menos temos o turismo para salvar a semana. Chega de perder de goleada da vida, né? Faz favor. E nesta semana as boas notícias vieram em dose tripla, a começar pela Organização Mundial de Turismo, citando aí a gestão do Complexo Turístico Itaipu como exemplo mundial de turismo sustentável para o desenvolvimento, passando pela notícia de que Foz do Iguaçu é um dos 10 destinos turísticos do Brasil mais pesquisados no portal Trivago, e fechando com a excelente estatística, né, de que o Parque Nacional do Iguaçu concluiu o primeiro mês do ano com um recorde absoluto, melhor janeiro de todos os tempos, 216.465 visitantes, uma alta de 7,65% na comparação com o mesmo período do ano passado. Não por acaso, o aeroporto também teve aumento na quantidade de passageiros e atrativos como o Parque das Aves também alcançaram recorde. Ainda bem, né? E com essa compilação de notícias positivas sobre o nosso destino, chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 11 de fevereiro de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski, juntamente com toda a equipe Transamérica Foz, eu agradeço por sua companhia, paciência e boa disposição nestas 2 horas de programação. Espero que você tenha gostado de ouvir, tanto quanto eu gostei de fazer. Programa Fronte que volta no próximo sábado às 10 da manhã, comigo, com a participação do Sidney Busanello, da Luciana, do Márcio Barreto e também com a sua participação e sintonia. E se por acaso você perdeu aí de ouvir desde o começo, quer ouvir de novo, ó, fica frio. Dentro de instantes, o conteúdo na íntegra do programa estará disponível no nosso site.